Toda mulher sábia edifica com amor a sua casa, na sinceridade há temor. O Senhor é nosso protetor. Em ti, Senhor, encontramos paz. Tua sabedoria, nossa voz, caminhos retos, luz a brilhar. Na tua presença vamos habitar. A boca do sábio um refúgio, preserva o coração, traz alívio. Os tolos zombam do pecado, mas no reto há amor consagrado. Em ti, Senhor, encontramos paz. Na tua sabedoria, nossa voz, caminhos retos, luz a brilhar. Na tua presença vamos habitar. No temor do Senhor a vida se dá, refúgio para os filhos, em ti vão confiar. O simples escuta, mas o prudente vê. Em cada passo, Senhor, queremos crer. Em ti, Senhor, encontramos paz. Na tua sabedoria, nossa voz, caminhos retos, luz a brilhar. Na tua presença vamos habitar. A justiça exalta as nações, e em ti encontramos direções. Se a dor vem, o coração sabe, a alegria em ti nunca acaba. Em ti, Senhor, encontramos paz. Na tua sabedoria, nossa voz, caminhos retos, luz a brilhar. Na tua presença vamos a